776, Livio, pouso, pista 10, 120 graus, 109. Pouso, pista 7723, lista para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, ajuste no 04. 2.000 pés, autorizado, procedimento, ajuda 10, 7723. Wind Romeo, you're clear for takeoff. The wind is 120 degrees, 10 knots. Sola 45, direita, 129, sola. Bravo, you will know airborne at 405, call now 119 or decimal 8. 119 or decimal 8, thank you, have a good night, sir. Departure control, good evening, Papa Papa Bravo, India Romeo, passing 2500. Bravo, India Romeo, radar contact on takeoff, climb to 400, and radar control, dial departure, lead intersection, direct to lead intersection. Okay, clear flight level 400, and dial departure, direct to lead intersection. So as possible, request direct seguro or BDEV, sir. Stand by. Stand by, thank you. Pista para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, ajuste no 0-4-3560. 326, identifique e desça para o nível 060 na chegada Mari. Identificado 060 na Mari, chegada 326. 589, contact the system frequency 125, decimal 1, enable 133, decimal 25. be 1251, 12325, and the 59, wait, 589. The second frequency is 133.25. 3325, Anthony. Thank you. E-mail 03-48, controle 19.8. 19.8. Fly direct to Eudes intersection. It can be bridge, sir. We don't have Eudes in our flight plan. Our flight plan don't have Eudes. The assist center cleared your direct to Porto Seguro now. Seguro, thank you. Papa, Papa, Bravo, Ranger Room. Localizador, gente, 723. 5723, Torre 1 no 8 decimal, meia dúzia. 76, obrigado, até. Controle, tá, 3603, decolou, transfere da EL, Leda na sua escuta. Foi pro de Leda, está sob vigilância, 3603. Leda, 3603. Salvador, Azul 4070, informação, Vitor. Azul 4070, identifique, desça até o nível 070 na chegada Mari. Indicou 070, chegada Mari, 4070. Dan 3858, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 04, está autorizado LS, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, Dan 3858. Bravo, India Romeo, contact AC, France Center, frequency 125, decimal 1, enable 133, decimal 25. Receive signal 1251, enable 13325. Thank you, have a good night, sir. Good night. B62, boa noite, identifique, desça até nível 080 na chegada Mari. 080, chegada Mari. Tá? 3560, reduza para 1970 nós, reporte estabilizado. Felipe Pulo 5723, o vento 1-0 graus, 1-0 mais. Atualizado, 723. Zero, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8,6, né? Aguarda só um instantinho pra cópia. Guardado, obrigado. 3800, 7747. Nissan 3560, estabilizado em LS, baixo para lá. A gente continua a aproximação, aguarde autorização de pouso 1. Com 9, cópia. Torcida. Autorizado Guarulhos 360, 360 via 350. Decolagem no zero direita da El Leda, após Leda Pidev. 1198-5140. Primeiro conforme, 3:50, decolada 10, da Elida de 10, 1985140, obrigado. Toda boa, 7-5-7-3-7-8-8-5. 5-7-2-3, reporte antes da Juliette. Acha que deve, 5-7-3-3. Gravador, voo no 885. 885, só um instantinho. TN 133, decimal 25. 1-3-2-5. 3-3-2-5. 3-3-2-5, graças. É 326, autorizado LS, desça para 2 mil pés. Ajuste no 014, reposto estabilizado. Positivo, autorizado 2 mil ou 3 mil? 2 mil. 2 mil autorizado LS, vai reportar estabilizado. 6326 do Xané. 5133. Já conforme 360, Guarulhos, depois de 50, da quadra da 10, curva direita, da El. Leda e 10. 5133 é o transponder, gol 1825. 050. Tá, 0050, tá, 3360. Utilizado ingresso, Juliette. Para 05 via Juliette, 7-7, grato, boa noite. Meu pé, 10-14, azul 4070. Torre 1 no 8, decimal 6-12-3258. Portão 10, Alfa e Juliette. 10 e Alfa e Juliette, 3560. Salvador, boa noite, tá 3858, estabilizado na linha de visual com a vista. 358, livre pouso, 120 graus, 129. Livre pouso, tá 3858. Operador, boa noite, zona 398. Zona 398, identifique, desça 060, chegada Mari, foi pro Ditap. 354, 060, Mari, manda Ditap. Azul 4070, reduza para 1180 nós. 1809, 4070. Controle, Oceaner 6320, localizador. Chame torre 1 no 8 decimal 62, Oceaner 63, 26. 26. Controle Salvador. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6320, tá no localizador, 4 milhas do externo. Pode prosseguir a descida. Isso é para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, 3662. 2000 pés, ajustado 1014, eu tô 3660. Azul 4070, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, 1014, autorizado ILS, reporte estabilizado, 4070. Seu Sola 01, chama o 29 o Sola agora, 3858. 3858. Solo, boa, 3858. 3858, boa noite, prossiga Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o 62, 3858. Jet 5800, controle Salvador, identifique, desça até o nível 050, foi na proa de TAP, chegada Mari. 050 na proa de TAP, chegada Mari, então é 5800. Azul 4070, reduza para aproximação, chame torre 118, decimal 612. 612, a redução azul 4070. Torre Salvador, boa noite, azul 4077. A 070, continua a aproximação, há de autorização de pouso. Guardando, 4077. Uno 398, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro, Uno 0 no 4, reporte estabilizado. Confirmado a descida até 2000? Correto. Ok, 2014, nível elétrico, reporte estabilizado. Questionamento, trip 5216. Trip 5216, no pátio 3, tá livre, chame táxi. Vamos lá. 3152, boa noite, identifique. Desça para o nível 060, chegada a Mari, voe na proa da posição Itapa. Roxaner 6326, livro à vista. Negativo, solo 04, direita 219, solo. 219. 4070, livre pouso, 120 graus, 8 nós. Livre pouso, não no zero, azul, 4070. 6326. Vai prosseguir na Alfa Juliette, posição 13, Roxaner 6326. É 212, identifique, voe pro DITAP e desça até o nível 070, chegada é a Mari. Identificou, manda na proa de DITAP, desceu para o 070, chegada 6212. Taxa 35218, PAB 68, 4 horas de autonomia alterna Recife. Quatro horas de Recife, prossegue via Pátio e Índia no ponto de espera 26014. Observe o tráfego que está na Alfa, o tempo da passagem ao mesmo. Tente Pátio Índia, ponto de espera 118.6, observar o tráfego na Alfa para dar passagem ao mesmo. 352-16. 662, chame Torre 1 no 8, decimal, 62. 362, está 362. Zero sete zero, solo 06, direito 219, solo. Direito 219, boa noite. Alô Salvador, boa noite, azul 4070, de grosso. 62, passando externo. Posição 8, Pátio 1. Direita, Alfa Juliette, posição 8, 4070. 62. Vai ser liberada? Mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 4070. 326, aguardando o sinalizador. 326. Gente, mantém a posição. Posição 526. É 310, identifique, desça 080, chegada Mari, voe pro de TAP. Qual é a sua indicada? Escala 270 na flor de TAP, eu espero até 310. Em condições de manter 270 até o través de Mari? Pode manter mais, né? 300 nós. 300, demorou. Objeto 5810, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste 10 no 4, reposto estabilizado. Autorizado ILS 10 no 4, descendo para 2000 pés, seu 5810. Informado que ele para aero, o senhor irá aguardar o que? A liberação do portão 8. Ok, vai manter a posição então, o 4077. Oi, solo ao 010, direita 1219 solo. Qual é a frequência? Direita, livre direita 1219. 1219. Livre decolar 120 graus, 109. Livre decolar, 3519. Neta. Desce no pátio 3, após pátio 3, pátio 1, posição 7. Alfa Kilo, pátio 3, após ingresso no pátio 1, na posição 7, TAM 3662. Solo Salvador, 163, da informação, para Brasília. Voo número 13, autorizado Brasília, 360, apertou no 7. Decolagem pista 10, direita, gole, transição, fixo, 119, decimal 8, 5132. Controle Salvador, boa noite, bom, 404, quem está? 1404, boa noite, reduza para 2509, foi para o ditap, desça até o nível 090. 150, na pro ditap, descendo até o 0. 090. 090. Pronto para puxar estacionamento. Semana água, 6. Segue estacionamento bom no 885, posição 8. No 885, autorizado puxa estacionamento. Solicito que faça o pushback um pouco mais recuado, de maneira que a aeronave da Azul, em breve 190, estacione na posição 8. Vai levar a aeronave até o Zaverde 09, foi tio? Sim, tio. Então 3.662, prossegue em frente, ok? Ingresse Juliette, pátio 1, posição 7. Juliette, pátio 1, posição 7, então 3.662. O azul ingressa, observa o gol puxando e quando tiver condições com cautela, ingresse para o portão 8.